Mas que droga, eu sei, elas querem money. Mas que droga, eu sei, elas querem money. Não importa quem tu é, elas querem money. Pra perfumar o seu rolê, elas querem money. Mas que droga, eu sei, elas querem money. Mas que droga, eu sei, elas querem money. Não importa quem tu é, elas querem money. Pra perfumar o seu rolê, elas querem money. Noites de gala sem bad trips, brisa nas dance hall. Cidade é grande, tem mafia, money, beleza natural. Quem cai no conto, feitiço, entanto, like, foto, hits. Magia, encanto, entende a cena, procura ser feliz. Muito bonita, vestido branco, calcinha no joelho. Hipnotiza eu olhando, malhando uma hora no espelho. Cabelo macio, reluz, sedução, interprete. No nível da pele, conduz ao leve estilo. Todd Screen, Todd Screen, Todd Screen, Todd Screen. Mas que droga, eu sei, elas querem money. Mas que droga, eu sei, elas querem money. Não importa quem tu é, elas querem money. Pra perfumar o seu rolê, elas querem money. Mas que droga, eu sei, elas querem money. Mas que droga, eu sei, elas querem money. Não importa quem tu é, elas querem money. Pra perfumar o seu rolê, elas querem money.